casa é maior, porque só com conhecimento se adquirem da fandança. Sua mano, os azeletes apoia-se educação, mas é do interesse deles deixar o povo sem estudar. Quanto mais alienada massa, mais fácil a eleição. Essa corrente do mal nós temos que quebrar. Mundo acabou.